Você tem virtude. Você tem virtude. Pra que ocultar? Pra que ocultar? Se levante agora. Se levante agora. Venha trabalhar. Venha trabalhar. É Jesus quem chama. Jovem de valor, nosso Deus precisa de trabalhador. Ponha a mão no arado sem olhar pra trás. Que foi embora, não virá jamais. Esquecer agora tudo que passou. É virtude grande, é real valor. Jovem talentoso, sabe trabalhar, está sempre pronto para cooperar. A virtude é glória, é um dom de Deus. Quem é virtuoso tem lugar nos céus. Você tem virtude, você tem virtude. Pra que ocultar? Pra que ocultar? Se levante agora. Se levante agora. Venha trabalhar. Jesus quem chama, jovem de valor, nosso Deus precisa de trabalhador. Você tem virtude, você tem virtude, você tem virtude, você tem virtude, você tem virtude.